Atenção, atenção, está começando para toda a internet. Sim, mais um Wikicast. E estamos na mesa com os garotinhos mais bonitinhos, mais completos do álbum de figurinha. Albino Moreninho. E hoje, Cassino com Ken Get Over. Agora alguém me explica o que ele falou que eu não escutei. Tá aí uma música pra terminar o cast hoje, cara. Ele falou do Cassini, foi isso? Isso. Não, velho. E estamos com ele, sim, direto do Pará, Walter Supermercado. Aê, Cassinão, toca DJ! E ele, o sapo mais pulador, Keno! Ah, cara, eu não vou fazer referência, que essa abertura já tá muito boa, já passo pro próximo. Ah, e eu, o bigode, que só lembra do Cassini e não tá entendendo as piadas. Solta a vinheta! Há um ano, quatro jovens pularam fora de um podcast. Com isso, esses quatro jovens ficaram na ilegalidade e passaram a viver como insurgentes. Ainda hoje, ninguém sabe que eles formaram outro podcast. Se você não sabe o que fazer no sábado ou no resto da semana, venha escutar o Esquadrão Wikicast. Apresentando Bigode como o chefe. Kenô como o atravessador. Albino como o homem das armas. E Walter como piloto. Versão brasileira, Wikicast, São Paulo. Não, não, não, calma aí, o Rio é melhor. Rio, Rio, Rio de Janeiro. Vai ser processado pelo Cassino agora. Vai tirar o que da gente, né, cara? Ninguém tem porra nenhuma aqui. Mas vamos lá, galera. E está começando mais um Wikicast, sim, com um álbum de figurinhas completos. Walter Kendon, Albino Moreninho e eu, o Bigode, o seu host. Vamos falar hoje sobre um tema muito polêmico. Sim, vamos falar sobre filmes e continuações. Cara, tem muito filme aí que bastaria o primeiro filme. Vou dar um exemplo aí logo pra começar, né? Ontem estava eu vendo Máscara. Só 2 minutos caralho. Do filme. Só 2 minutos. Caralho. Do porra, Máscara. Cara. No Cinemax tava passando O Filho do Máscara. Cara. Não, caralho, você já começou pra fuder, né? Já começou dando o exemplo mais cagado. Eu só quero, assim, só pra fazer aquele monólogo básico, só esperar o avião passar pra não sair na gravação. E o cachorro do homem animal. Esse avião tá meio estranho, hein, cara? Dá uma olhada nisso aí. Assim, a gente. O Keno já tinha levantado essa bola, mas eu também tive essa ideia porque eu tava vendo O Filho do Máscara, umas cenas do filme, né? E, nossa, cara, tem filme que não necessita. Com a dublagem do Supla? Puta! Caralho, é verdade, né? Caralho! Bem provável que seja. Ele faz o Loki nesse filme. Sim, faz o Loki. E o grande lance é o seguinte: minha mãe é petista, o meu pai alguma coisa e eu sou anarquista. Na hora eu ponho ele falando essa merda. Bum, pau. Minha mãe é golpista, meu pai é petista e eu sou anarquista. Momentos políticos difíceis, né? Digo o que você pensa. Né? O grande lance é esse, cara, tem filmes que não deveriam ter continuações. Às vezes até existem filmes que deveriam ter, mas tem uns que não deveriam ter. E eu já joguei na mesa aí o Máscara, cara. Que tipo, o filme, até onde eu lembro, ele fecha ali, na moral. Sim. Acabou. ele joga a máscara. Não, não, né? na verdade, ô Bigode, o filme do Máscara, ele deixa até uma ponta solta, porque no final o cachorro, ele pega a máscara de volta. No final, o amigo dele pula, ele joga a máscara no outro lado, o amigo dele pula, e no final você vê que quem pegou a máscara foi o cachorro. Só que tipo, o filme do Filho do Máscara, ele já começa todo errado, ele começa com a máscara descendo uma espécie de bala, sei lá que porra é aquela. Até eu acho que o cachorro do cara encontra a porra da máscara. Então, tipo, esse filme não faz sentido nenhum, realmente. O Máscara, ele não precisava de uma continuação. Ele tem uma história legal. Foi um final fechado, entre aspas, mas mesmo como terminou, cara, não precisava de outra continuação. Não precisava, cara. O filme, ele é marcante como ele é. Além disso, tinha o próprio universo do desenho animado, né? Que complementava e não tinha motivo também. Era um universo também fechado e, porra, eu não imaginava que aquilo ali poderia render uma continuação, sabe? Aí, de repente, fizeram essa bosta aí. Engraçado que o cara que faz o Loki, ele deixou de fazer o X-Men 3 pra fazer essa merda desse filme. Né? Cara, não, você vê que esse elenco do X-Men é foda, né, cara? Os caras abrem mão de fazer umas paradas, tipo, sempre dá merda, né? Foi lá o Brandon Routh, largou pra fazer o Superman. Ai, que burro, dá zero pra ele. Foi o Ciclope. Na verdade, vou dizer uma coisa pra vocês. Ele não largou, né? Até onde eu lembro de boatos. Não deixaram ele participar do filme, que o Bryan Singh levou ele pro Superman, aí não quiseram, acho que ele no filme. Não tenho certeza. Né? Teve uma porra dessa, teve uma picuinha dela. Esse cara, porra, puta merda. Eu pensava que o Brandon Routh era o Ciclope, cara. Se veio, como sempre, confundindo artista de uma maneira que não. E, cara, vocês veem algum filme na cabeça de vocês que não precisava de continuação? Cara, pra mim, eu vou te falar sério, tá? Parece que ele tá pra vir no ano que vem, ou em 2018, foi o filme que me motivou até a ideia desse cast lá, bem antigamente, que eu já tô com essa ideia, já, que é o Círculo de Fogo, né, cara? Que lindo, Guilherme Del Toro. E, pô, ele é um filme fechadinho, ele tem início, meio e fim, e do nada o Del Toro dá uma pirada e não, tem que ter uma continuação, agora vai estar a fusão do robô com o monstro, e vai ter mais não sei o quê. E, cara, eu já tô olhando essas algumas coisas, apesar de eu achar o filme muito foda, cara. Eu já tô vendo que vai ter coisa que vai cagar forte, cara, nessa continuação. Tipo, os personagens principais do primeiro não vai ter nenhum. Tipo, o Charlie Hunnam falou que nem sequer contataram ele pra continuação. Porra, tem essas ideias de maluco do Guilherme Del Toro, e a grande pergunta que fica é: como caralho a porra dos alienígenas vão voltar se no final do filme não, o buraco foi fechado? O nome disso é Roteiro Resolve. Como assim, meu? Seria interessante se fosse antes, né, do filme. Sim, os animais chegando e tal. E vamos ser sinceros, é a solução pra qualquer. Hoje em dia a solução para continuações é um prequel, né? Sim. É. Tá aí. É um prequel que tem, né, tipo, aí faz o terceiro filme. Tá aí o Prometheus, né, que eu não deixo mentir, né, cara, o Prometheus seria um prequel do Alien, mesmo assim ele é uma merda, né, cara. Então, exatamente, ele prometia explicar tudo, ele não deu porra nenhuma, fudeu o que não devia fuder. Cara, e é foda, cara, eu fico muito bolado dessa necessidade bizarra de Hollywood de ter, né, cara, que... Mas a continuação do Pacific Rim vai ser um prequel também? Não, cara, vai ser, aparentemente, tudo que tá dando indicado vai ser uma continuação mesmo. Tanto que eu acho, eu não tenho certeza se é o... Caralho, o camarada que fez o fim lá no Star Wars, esqueci o nome dele agora. Porra, cara. John Boyega. Aparentemente, se não me engano, ele tá no elenco, e pelo que falaram, ele seria o filho do Idris Elba, né, cara? Pelo que eu me dava... Tipo, já tô... Vai sair em 2018 o filme. Tá pra nós, cara, eu acho uma... Cala a boca, Albino, porra! Deixa o Tony falar, caralho. Cara, cá pra nós, eu acho que o Charles Hunnam não faz falta no passado. Até porque ele não é muito bom ator, acho que ele só faz falta que ele do Sons of Anarchy, né? Não, mas aí... Não faz falta, né? Mas aí é que tá, ô, Baldo. Pô, ele querendo ou não, ele é o herói do primeiro filme, Tem a japonesinha também, infelizmente esqueci o nome. Mas que ela tá nesse Corinthians. Um deles vai voltar, cara. Nem pra fazer uma porra. Ah, mas foda-se, cara. Coloca outro no lugar. Coloca outros personagens do primeiro filme continuam e coloca outro soldado no lugar. Não, isso aí é bem calma aí, deixa o Albino falar o que, não? Fala aí, Albino. O primeiro filme que vai continuar o Max Martin, que era o pai do Austrália Otário. Porra, que bom, pelo Aí vai entrar o John Boyega e o Scott Eastwood. E mais uma porrada de gente irrelevante aqui, mas... Sim, cara, aí é que tá. Por exemplo, o fato de ter já o cara lá que era o pai do australiano já é uma boa, que é sinal de que a equipe continuou. É isso que eu queria ver. Eu não quero ver o Charlie Uma entrando no robô e saindo na porrada. Mas eu quero ver que aquela galera que conseguiu derrotar a primeira onda, pelo menos ainda tá aí trabalhando, mesmo que seja nos bastidores, cara. Mesmo que o Idris Elba fazia no começo. E mostrar que agora eles lidam, eles monitoram aquela galera ali. Tem novos guerreiros, cara, beleza, cara. Acho que cara, quase... eu acho que... Cara, sabe o que eu descobri aqui agora? Que tem um Police Story de 2013, cara. Onde é que então o quê? Tem um Police Story de 2013. Cara, Police Story tem 4 filmes, cara. São 4 filmes. Caralho, dois... fala, Walter, foda-se. Mas em 2013? Sim. Do nada falaram da porra do Police Story. Porra, não, porque, cara. Então, cara, aí tem uma atriz chinesa e apareceu. Tá, vai, continua. Do nada. Cara, eu acho que... Polícia Histórica. Viu só o que dá vocês comentarem essa merda no meio do pés? Eu acho que o Pacific Rim 2 tem mais chance de dar certo do que o primeiro, porque, se eu não me engano, o primeiro, ele sofreu muita interferência da Warner, né? E eu acho que na Universal as coisas vão deixar meio que rolando só. Ah, o primeiro foi o Warner? Acho que foi não. Foi, da Warner. A Warner. Porque. Não, já vi aqui, ó. Foi o Warner, sim. Presta atenção, porque a Legendary na época fazia parte da Warner. A Legendary saiu e a Legendary levou alguns direitos de alguns filmes, como Godzilla, o Pacific Rim, por aí vai. Sim. Não, então tudo bem, cara. Porque realmente a grande questão do Pacific Rim é porque o público gostou muito dele, porque parece que ele não curtiu tanto o público americano. Mas a maioria da galera que viu o público gostou dele. O público pode favorecer o segundo filme é porque já tem um público pro filme, entendeu? Sim. O que é estranho, pessoal. O que é estranho o pessoal não ter gostado, porque Transformers faz um puta sucesso lá nos Estados Unidos. Caralho, tá... Puta que pariu, Transformers é muito que tá aí, cara. Um filme que não deveria ter continuação, cara. Transformers. Sério, eu gosto do primeiro Transformers. Eu acho ele um filme divertido, cara. Ele realmente foi um filme que me surpreendeu. Mas caralho, do segundo em diante, pelo amor de Deus, cara. Parece que alguém, tipo, soltou a coleira do Michael Bay. Ele tava preso no primeiro, que tava, não, Michael Bay, isso não pode, não, tipo cachorro mesmo, não. Cara, é o que eu sempre falo, é o Michael Bay, é o Zack Snyder com poder aquisitivo e muita cocaína na cabeça. Aí, cara, olha só, eu acho que o segundo e o terceiro ainda passam. Agora, o quarto, maluco, pelo amor de Deus. Albino, pra você ter ideia. O quarto não dá pra ver, cara, eu vi bem voltado, cara. Albino, o segundo filme tem personagens que ele esquece no meio do filme, Albino. O personagem tá ali, no outro tá sendo um bicho fome. Tipo, cara, você não vai estar ligado. O Albino tá reclamando do Transformers 4. Eu paguei no cinema pra ver pro Transformers 4. Vambora, Rafael. Vambora ver o filme. Vai ser maneiro. Sou fã. Vamos lá, você é meu amigo. Aí o babaca foi ver. Aí chegou na metade do filme, aí o cara vem no meu ouvido e fala que assim... Hydra, sacanagem. Ele chega e fala que assim, desculpa, o filme é uma merda. Cara, tudo bem pra quem... tudo bem pra quem pagou entrada pra assistir Crepúsculo com a prima, né? Nossa, tá aí outra coisa. Crepúsculo é outro cast, o Walter. São filmes que não deveriam virar filmes. Não deveriam ser feitos, né? Deveriam ser feitos. Caralho, eu fico bolado que como o Transformers, ele ao contrário do Pacific Rim, as continuações do Transformers, elas vendem, cara, e vendem pra caralho. Acho que deve vender brinquedo, porra, assim é possível, cara. Não, cara, mas aí que tal? É porque o Michael Bay, ele joga com a fórmula comum que atrai o público do cinema, né? Explosão, piadinha sem graça, explosão, mulheres, explosão, tiroteio, cara, tropas americanas, explosão e mais explosão. Não, vamos lá. No quarto filme, cara, tem uma cena que é digna de filme brasileiro. Aquela cena da Bud Light, meu amigo, aquela porra ali, eu parei e pensei, puta que pariu, eu um diretor brasileiro dirigindo esse filme, cara. Não, Albino, só tem uma... Tipo assim, fala ridículo, cara, ridículo. Albino, só tem um perguntão. Tu baixa esse filme, tu não vai no cinema ver, não. Óbvio, né, cara, eu não vou pagar pra ver. Ah, cara, porra, pelo menos isso. Puta que pariu, né, bicho? Bora, pagar pra ver Transformers, pô. Ô, Walter, saindo um pouco do Transformers pra gente falar de vários filmes aí. Algum filme que venha na sua cabeça sem ser Police Story? Além de Police Story e outros filmes da filmografia do Jack Chan... Olha o podcast surgindo aí, olha aí, olha aí. Cara, é o podcast do Jack Chan, a gente tem que fazer. Ele vai ganhar o Oscar esse ano, né? Ano que vem, né? Vai ter que sair, olha aí. Vai ter que sair. Cara, um filme que eu assisti, a continuação, fiquei muito triste. Eu já tinha ficado muito puto que iam fazer a continuação desse filme. É o Debi & Lóide, cara. Eu não sei vocês, mas eu achei esse segundo filme deprimente pra caralho. Eu posso fazer uma pergunta? Olha só, eu lembro que eu discuti com alguém falando que era bom, falando que era ruim. Ah, cara, eu lembro quem era a pessoa. Olha só, uma pergunta, calma aí. Ô, Walter, você acha que se o Debi & Lóide ainda fosse nos anos 90, teria funcionado? Cara, eu acho que sim. Se ele tivesse sido feito nos anos 90, ele teria funcionado melhor. O Debi & Lóide, ele tem um conceito típico dos anos 90, cara. Hoje em dia, eu acho que muitas das piadas do Debi & Lóide não funcionam mais, sabe? E esse que é o grande problema do filme, cara. Ele é um filme extremamente ofensivo por ser ofensivo, cara. Tu não ri das coisas, cara. Tu não tem nenhum momento do Debi & Lóide que tu dá uma risada. Inclusive, tem uma cena deles que eles estão numa palestra, não sei o que, a mulher tá discursando lá. Aí, do nada, o Jeff Daniels, cara, o ator mais, um dos atores mais foda de todos os tempos, Walter, a seguinte frase. Antes de você falar. Mostra o peito! Ô, Walter, ator esse que tava fazendo The Newsroom, né, cara? Fala. Não, ator esse que tava fazendo The Newsroom, né? É, isso porque o Walter, cara, ele tá pegando do Debi & Lóide o dois que fizeram agora, porque se tentaram meter um outro Debi & Lóide antes, né, cara, tipo, sim, até do prequel, né, como que os dois se conheceram, que puta. Nossa, que pariu, nem me fala dessa. Que também ideia, não deixa de ser uma continuação, sendo prequel. Sim, ou não. Sim, ele foi feito logo depois do original, querendo ou não. Não, logo depois, nem fudendo. Nem fudendo. Ele é de 2000 e alguma coisa. Você entendeu o que eu quis dizer, meu bastidor? Logo depois, pra mim, é 1990. Ah, porra, vai se foder, você que fala aí com o saudoso aí pra gente, amigo. É, porque eu quero que essas pessoas morram. Sem falar que esse prequel tem uma das cenas mais nojentas que eu acho de filme, cara. Que é o cara, a do banheiro? A do banheiro, cara. Que o cara tá todo cara, me explica como que é isso. Me explica como que é isso. Cara, esse filme é muito ruim, cara. Explica alguém pro Albino que ele nunca viu esse filme. Já a cena é o seguinte, cara. Eu não lembro agora qual dos dois que foi na casa da mina lá. Foi na casa da mina que ele tava aqui. Aí ele foi no banheiro. Ele tava com a barra de chocolate no dedo. Aí, se eu não me engano, ele encosta, eu acho que num aquecedor, não lembro agora o que é. E o chocolate derrete. Com isso ele vai cheirar, ele tá no banheiro, ele tira o chocolate, tá tipo o chocolate todo derretido, com aquela consistência meio estranha. Aí ele começa a tentar limpar, ele começa a sujar tudo. Eu acho que o vaso chega entupido com papel higiênico. É quase a piada do primeiro, quando ele vai lá e fica com dor de barriga. Exatamente. Ah, que nojo. Não da piada, mas porque assim, sei lá, cara. Mas vamos lá. Cara, mas a piada do primeiro é legal, velho. Não, ele sim. Não mostra, é caro. Mas, ô Albino, tem algum filme aí sem ser o Police Story na tua lista? Cara, Bucha Explosiva. Puta que pariu. Esse filme é tão bom que eu não sei nem qual é, né, cara? Mas você tá falando de qual Bucha Explosiva? O do avião ou que ele não sabe cuidar da família dele? Não, pera aí, Albino, eu acho que tu tá pedindo Bucha Explosiva, cara. Calma aí. É Bucha Implacável, acho que. Ah, tá. É que é tudo genérico, porra. É, o Bucha Implacável, cara, Eu vi, tipo assim, o primeiro é fechadinho, assim, certinho, não precisa ficar junto, tá ligado? O segundo é ruim, o terceiro é intragável, mano. Não dá, cara. Cara, eu vou falar que eu até curto o segundo Bônus Implacável, cara. Sei lá, esses filmes me divertem. Não, sabe qual o grande lance? Eu gosto do primeiro. Primeiro pra mim, parece uma reedição dos filmes do Charles Bronson. Não, o primeiro é muito bom, porque ele sai daquele negócio americanizado, no meu ponto de vista, né? O diretor é o... É o cara que faz muito filme na Europa, né? Ele é europeu, o diretor, ele fez o... Luke Besson. Ele não fez o... A Nikita também, né? Dele, o Nikita? Fez. Então, fez o Nikita que o Stax fez. É. Se eu não me engano, ele fez De Paris com Amor. Então. Quinto Elemento. Quinto Elemento. Ele... ele faz uns filmes legais. O grande lance é o seguinte. Você tem o primeiro filme, né? Que a lição do filme, na moral da história, é escute o seu pai, ele tem razão no que fala, né? Aí tu pega o segundo filme e a mesma trama, mesma trama. Aí tu pega o terceiro, eles mudam o personagem do padrasto, aí você que já é garoto malandro de filme, tu já olha assim, esse cara aí que vai ser o vilão, né? E porra... Cara, três filmes e ainda tem um quarto que é no avião, né, cara? Puta que pariu. Não, tem sacanagem. É piada, filho da puta. É piada. Porra, que é foda. O que é legal no primeiro filme é que você não espera que o Liam Neeson seja aquele herói fodão de ação, tá ligado? Aí dá surpresa e dá um filme maneiro pra caralho, sabe? Eu tenho aí, ele porque, aqui porra, em DVD, ele é muito bom. Tal, mas... Cara, o primeiro, ele além dele ter isso que o Alvino falou, né, que ele surpreende por ser um filme legal, tal, você não esperar que eu fui ganhar, ele traz um gênero de filme que nem o que tava morto, né, cara? Querendo ou não, a gente até já falou em outros casos, você não tem mais aquele filme de ação porrada aí, tipo, que se tinha nos anos 80 e 90, né, cara? Ele tem muito daquela cara. O próprio Walter falou, lembra muito os filmes de Charles Bronson. O grande problema é esse, que as continuações, né, meu amigo? Não ajudam a parada. Não ajudam. Não tinha um filme do Charles Bronson que dava pra ter continuação, ou remake, por assim? Acho não, que ia aquele... ter um. Desejo de matar. Bem. Não vai ter ainda ou não vai ter? Cara, o Albino falou agora, meio que confundindo, né? Misturou Busca Implacável com Carga Explosiva. Carga Explosiva também é um filme é uma continuação bem merda, né? Que é dele também, não é dele também? Não, é com o Jason Statham. Não, eu tô falando que o diretor não é o... O primeiro acho que é, os outros estão. É, o primeiro é também. É toda aquela vibe europeia, mas fala aí quem ia falar. É, então, o... Caralho, tem quarto filme. É, então, cara, tem seriado. É, isso que eu falo, tem Carga Explosiva, tem os dois últimos filmes. Agora três e tem a série, tá ligado? Mano, do primeiro filme de hoje você pode ignorar o resto, sabe? Que é outro filme que introduz uma ideia interessante que é repetida a exaustão das suas continuações, né, cara? Essa que é a grande ideia das continuações, cara. Eu acho que eu fico muito puto com essas continuações, esses filmes que não deveriam ter continuação. É exatamente por isso, cara, que é um modelo safado. A gente vai repetir o que rolou, né, no primeiro. Tipo, foda-se. Tipo, os caras conseguem arrastar três filmes nessa merda. Isso é muito absurdo, cara. Muito cara, absurdo. Só quero lembrar vocês que Carga Explosiva tem a seguinte cena. O Jason Statham percebe que tem uma bomba debaixo do carro dele. Ah, não. Eu não preciso. Ele simplesmente dá um capote no carro e usa o anzol lá do guindaste. Do guindaste pra tirar a bomba. E a bomba explode por trás. Não, o pior é com a precisão que não pega porra nenhuma debaixo do carro. É só a bomba. Nossa, cara. Não arrebenta o para-choque, não arrebenta a cana de descarga. Caralho, o carro não sai voando com mais de mil, é, né? Meu o carro Deus cai Deus direitinho Deus. No chão. Puta merda. É isso que porra. Me deixa muito triste, cara. Porque o primeiro filme é muito maneiro, cara. E é isso que a gente tá meio que... fazendo a regra, né? Ele tem um fechamento ali perfeito, acabou. E detalhe que eu vou lembrar vocês, não tendo mais dois filmes, né? São dois? São dois filmes, tem a série. Três filmes na série. A série. Não, mas a série ainda dá pra relevar, porque a série ela seria meio que uma releitura, eu acho, até do primeiro filme, cara. Ela ignora os filmes. E a vantagem da série é que não dá pra mim pra fazer essas coisas exageradas, né? A lá Velozes e Furiosos, né? Nossa, olha aí, olha outro filme. Olha o outro aí, cara. Velozes Furiosos é o filme mais incoerente, vocês sabem disso. A gente prometeu um podcast entre a gente de Velozes Furiosos. Velozes Furiosos, cara, tipo assim, chegou um ponto que os caras ligaram, foda-se. Esse filho da puta, sempre me cortando. Caralho. Toda hora que eu tô. Toda hora eu tô editando o cast, eu pensei que esse filho de uma puta me corta em cima do que eu tô falando. O foda do Velozes e Furiosos é que ele é um filme que começa igual ao Caçadores de Emoção, que é outro filme que não deveria ter uma continuação. Ah, mas eu acho que não deve. Tem remake. Pior ainda, então. É um negócio ruim. Os caras são bandidinhos de toca-fita e de som. Né? E, não, de VHS, né? E viram super agentes do governo. Mano, puta que pariu. Mas vou te dizer uma coisa. Eu acho que o Velozes e Furiosos ele foi ficando melhor porque ele foi se levando menos a sério. Os textos aí. Eu não tenho essa impressão. Ele não se leva a sério. O que é engraçado é que eles ligaram foda-se, cara. Eles perceberam que não conseguiu fazer uma série e fizeram uma zoação. Aí acaba sendo divertido o filme, tá ligado? Sabe qual é o grande lance? Na boa, cara, é uma opinião particular minha. O primeiro filme dá pra comprar, apesar de eu não gostar. Na época eu não gostava. Acho que eu continuo não gostando, eu não sei. Né? Dá pra levar o primeiro filme? Beleza, tá todo um contexto ali. Só que é um filme de carro, cara. E o carro tem que ser um personagem também. Aí tá mas de certo modo é, igual. Então, mas eu tô falando, o carro tem que ser um personagem. E, cara, tu viu um segundo filme que o Vin Diesel não topou, né? Sim. Aí tu faz aquela tramazinha ali. Porque ele era ator de verdade agora, ele só ia fazer ator de verdade. É. O único filme que o Vin Diesel fez de verdade foi o que o Walter Gosta, que é o Gigante de Aço, né? Não, mas isso aí ele fez antes, né? Foda-se, mas é o único filme que ele fez de verdade. Aí, porra, aí um maluco me vem, me faz aquela trama, aí eles, bum, morreu, Velozes e Furiosos, vamos fazer um outro filme aí em Tóquio. Aí quem volta? Vin Diesel, porra. Vin Diesel no final foi participação especial. Vai ter o 4, hein? Não, o 4, quem encabeçou a ideia do 4 foi o próprio Vin Diesel, porque tava na merda. Eu quero dizer ainda que o Bigode ainda tá errado, que tem outro filme bom do Vin Diesel, o Guardiões da Galáxia, que ele só fala isso sobre o Groot. Eu acho o filme... Pô, o Riddick também é bom, cara. É isso que eu ia falar, o Riddick, a trilogia, ele é uma bosta. Tem um Ra's al Ghul genérico lá no terceiro filme. Alô? Alô? Alô? Ah, todo mundo ficou calado, porra. Depois que eu falei Ra's al Ghul genérico. Ah, mas é isso aí. Eu ia falar um filme aqui que me veio na cabeça que não tinha pra que ter sequência, porque por incrível que pareça, os três são muito bons. É o Indiana Jones, né? Ah, não, peraí. Eu acho que o Indiana Jones, se no caso, vai se referir ao Caveira de Cristal. É. Porque, tipo, eu acho que o Indiana Jones, ele sai um pouco... O tema desse podcast, uma sequência mesmo. É, porque ele teve duas sequências que são muito boas, cara. Realmente, Caveira de Cristal e Felicidade ali no meio do processo. Eu não gosto do Caveira de Cristal porque o inimigo do Indiana Jones agora é a União Soviética. Eu não gosto que o inimigo do Indiana Jones é o Jorge Lucas. Eu não gosto que o inimigo do Indiana Jones é o Steven Spielberg. Não, cara, é o Jorge Lucas, cara. Cara, é sério, quem... Vocês aqui que estão ouvindo o podcast, tiverem a merda deste DVD, que eu sou um imbecil, ou veio no, junto com os outros três, pega e assiste, acho que eu não lembro agora se são os comentários em áudio, é o make-off, enfim, pra você ver a parte que simplesmente o Spielberg fala que foi o Jorge Lucas que obrigou ele a fazer isso tudo. E quem entrou com... Caralho. Quem entrou detalhe, com... né? Quem foi o Jorge Lucas? Uma das coisas legais da trilogia do Indiana Jones é que eles utilizavam muito de efeitos práticos. Sim. Aí o Jorge Lucas estava nessa onda de querer fazer tudo em 3D, tudo em efeito visual, não sei o que, como aqui... Que nem ele fez aquela bosta lá em Star Wars, né? Sim, exato. aí ele ficou enchendo o saco do Steven Spielberg e aí teve essas cenas maravilhosas aí do forminha, refrigerador, cara. Né? Cara, eu vou te falar que até a cena do refrigerador até levo de boa. Levo com uma a cena do Shia LaBeouf lá com o macaquinho, né? Não, balançando o cipó. Aí ó, não. Esse aí é o nosso próximo podcast, hein? Se vocês entenderam. Atores atores que tinham uma carreira pra frente não foram, hein? Cara, não, é sacanagem eu tô dizer que o Shia LaBeouf tinha uma carreira promissora. Ele tinha uma carreira promissora, sim, tinha. Ele fez lá o Ninfomaníaco, o Caralho A4. O Ninfomaníaco já tá de carreira já, pô. Eu sei, pô. Tem um filme dele, é... O do golfe é muito bom. Não, é um filme que se passa no West Europeu. Ah, não. Pensei que você mandou o filme dele. Do Keanu Reeves. Eu vou mandar um filme em português e falar pra vocês. Tem outro, pô. Eu roubou. Tem outro filme dele maravilhoso que ele foi processado pela família do Alfred Hitchcock, que é uma cópia de Janela Indiscreta, né? Ah, sim, eu vi esse filme. O nome do filme em português é Conquistas Perigosas. É um filme até legalzinho, cara. Não é um filme ruim, não. Mó nome de filme pornô da Band de madrugada. Conquistas Perigosas. Mads Mikkelsen, cara. Rupert Grint é ela. Tem... Cara, já começa a imaginar aqueles tecladinhos bem safados de fundo. Óbvio, claro. Pão, pão, pão, pão, pão. Distribuição RCA. Ô, Val, aproveitar que tu tá falando aí, tem algum filme que você acha que não deveria ter tido continuação? Que não deveria ter continuação? É. Eu percebi que vai dar merda, hein? Cara, deixa eu ver. É, tem um filme que não teve continuação, mas estão insistindo pra caralho pra ter uma continuação do filme. E eu sei que Hollywood, eu sei que a Warner tá nesse momento pensando em fazer isso, que é o filme do Beetlejuice. Nossa, os caras querem fazer a porra. Inclusive, naquele vídeo do Kevin Smith, que ele fala do Superman Lives, ele fala que um dos roteiros que foi oferecido pra ele foi do Beetlejuice e vai pro Havaí. E a Warner tem intenção de lançar essa porra desse filme com esse roteiro, por sinal. Caralho, eu não acredito como... É o Michael Keaton, né, que é o Beetlejuice. Que é com o Michael Keaton ainda. Cara, eu não acredito que ele vai topar... Cara, se for fazer um outro fantasma se diverte com o Beetlejuice, eu acho que dá até certo. Pode ser lá indo assombrar outra casa, ou coisa do tipo. Agora, porra, Beetlejuice vai ao Havaí, não. Parece coisa de sessão da tarde. Nesta terça, tem uma comédia em ritmo de confusão na sessão da tarde. Eles viviam se metendo em confusão. Só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa grande confusão. Vai ter muita confusão. Uma confusão sem tamanho está transformando a vida desse garotão em coisa de cinema. Vou aproveitar. Vou aproveitar e vou falar do Morto Muito Louco 2. Nossa. Eu tenho uma curiosidade sobre esse filme. Não lembro muito do Morto Muito Louco, porque eu era muito moleque quando ele passava na sessão da tarde, então eu não conseguia pegar o humor do filme, então eu não gostava. Cara, no primeiro filme o cara volta a ficar vivo ou não? Ele continua morto, e como que ele fica morto no segundo? Então, não, ele continua morto, aí fazem uma mandinga lá e ele aparece, eu não lembro como. No primeiro filme injetam um veneno mortal nele, ele morre, aí então os caras, os dois empregados dele fingem que ele tá vivo, né? Sim, aí levam ele pra tudo quanto é lugar, inclusive tem até uma cena dele transando com uma mulher e morto. Não, mas aí que tá, como que você resolve o primeiro filme pra ter uma continuação? Ah, eu não lembro. Eu tentei ver de novo e não era mais engraçado. Cara, é o seguinte, no primeiro filme termina que ele vai pro necrotério, aí o início do segundo filme é ele no necrotério e o corpo dele sendo desviado, indo parar na casa dos dois caras, misteriosamente. Caralho! Sabe quem podia fazer o remake do Todo Mundo Quase Morto? Que eu vi a foto aqui, deu vontade de soltar essa piada. O Wagner Moura, cara, com esse bigodinho. Com esse bigode do Pablo Escobar, imagina ele com o corpo pra trás andando. Gente, quero ver geral pirado nessa dança muito louca. Eu não quero ninguém. Esse com o Lázaro Ramos, é o vai voltar ali aquela dobradinha campeã do cinema nacional, né, cara? Aí colocarei a música do Morto Muito Louco, funkzão, se eu achar. Aí o Márcio Smelling e o Leandro Hassum sendo os amigos, né? Ah, pô, caralho, tu não tá sabendo, pô, tu não tá sabendo. Márcio Smelling agora é seu boneco, mané. Aí, o Leandro Hassum é o nosso... Quem é mesmo, galera? É, cara, aquele gordinho lá do... Jonah Hill brasileiro. Ele é o nosso John Candy brasileiro. A gente decidiu no outro cast lá que como os dois emagreceram. É uma ofensa dizer que o Leandro Hassum é o John Candy. John Candy é foda. O Jonah Hill, cara. Você até ouve o que é o... Pra falar em humor, né? Caça-Fantasma, né? Caça-Fantasma 2 é uma bosta, gente. Pô, é assim, porra. Não, cara, não. Mas, tipo, o 1, ele funciona, cara. O 2, ele não funciona em nenhum momento, cara. Pelo amor de Deus. E, tipo, nesse filme você já dá pra ver a má vontade do Bill Murray contra a franquia, cara. O Bill Murray, ele tá com uma cara de cu o filme inteiro, cara. Não sei se é a cara dele normal. Mas, porra, cara, esse filme é muito ruim, cara. Eu parei pra assistir, não aguentei, não. Consegui ver o primeiro. O que estragou o segundo foi o tal do politicamente correto, né? Porque eles perceberam que o primeiro filme tinha feito muito sucesso com criança, né? E o primeiro filme, ele é muito errado. Nunca, cara, tava vendo, maluco. O Bill Murray basicamente criou o estudo dele pra comer mulher, mano. Sim, é, exato. Ele faz isso direto. Caralho, que porra é errada, mano. Nós vimos o filme ontem, né? Sim, ô Walter, aí que tá uma coisa que essa parada que o Walter falou, né, que é um filme bacana, você viu que no começo do filme o Ray e o... Cara, com outro camarada lá, se chama... Eles são animadores de festa infantil, né, cara? Você vê que tá tanta referência essa porra. É porque depois virou um desenho, né? Tem isso. Sim, sim. Aí caiu na graça da molecada isso. Eu vou puxar um filme aí, porque vai sair agora há pouco tempo, e foi um motivo também de conversa entre a gente aí, que foi o Underworld Anjos da Noite, né? Puf. Cara, eu não gosto nem do primeiro. Cara. Ah, o primeiro é legal. Cara, né? Nunca não, assisti. Não é, cara. Não é. O primeiro é bom. Se tem uma franquia que eu passei longe foi essa, cara. Porra, cara, parabéns, hein, bicho. Pô, eu vi o primeiro filme, caralho. Nossa, eu vi o primeiro. E olha que eu já assisti Resident Evil de cabo a rabo. Oba, esse é outro filme que não deveria assistir. Não, cara, no Resident Evil 1, você ainda consegue relevar algumas coisas. Agora a partir do segundo, fodeu, né, cara? Não, cara, até o segundo 10, cara, porque o segundo eles já estavam usando coisa do jogo. Depois do segundo, que alguém fumou um beck nervoso lá e ligou, foda-se. Meu amigo, fala, porra. Resident Evil 4 é Mad Max, né? É, cara. Não, cara, a grande realidade do Resident Evil é assim, é o diretor que é o Paul, o quê? Paul W. Anderson, isso? É, que é o marido da... Exato. Esse filme, ele só faz esses filmes pra dar emprego pra mulher dele, cara. Porque, tipo, ela não tá conseguindo... A Mila Jovovich não tá conseguindo fazer mais filme nenhum. Então ele faz esses filmes pra ela. Nem é tão ruim assim. Cara, caralho. Ela fez, assim, teoricamente, 3 filmes relevantes na carreira dela, assim, que me passam na cabeça. Largou e apareceu pelada no filme do Charlie Chaplin. É isso, ela não tá no Quinto Elemento? Então, era isso que eu ia falar. O Quinto Elemento, Charlie Chaplin e o do Ben Stiller, que eu esqueci o nome, eu tô com o nome do Mugato. É Zoolander. Ah, é Zoolander. Zoolander é muito bom, hein? É cara, não vi. Não vê porque vai a pena, mano. É um tipo assim. Cara, eu tenho impressão quando eu assisto o trailer do Zoolander 2 é que é a mesma impressão do Debi Lloyd. É a mesma cara, coisa. É bom, mano. Cara, eu vou aproveitar que vocês puxaram. Pro Albino falar isso, deve ser, hein? Eu vou aproveitar que vocês puxaram o Ben Stiller, cara. Tem um filme dele que eu gosto muito, mas que pra mim também não deveria ter continuação. Tem filme que eu lembrei, vai. Não, mas tá, que é Uma Noite no Museu, cara. Pô, eu tinha gostado. Cara, o primeiro filme, eu acho ele muito bom. É muito bom, legal. O primeiro filme é muito bom. Ele é divertidíssimo. E o pior, esse Uma Noite no Museu teve 2 continuações. Teve, cara. Eu só vi o 2, cara. Eu não tive coragem de ver o terceiro. Cara, o segundo, ele é muito ruim, cara. Ele inventa a história. Do cara ir pro Museu Smithsonian, tipo, o cara já tinha se dado não, bem. Não. É no segundo, ele vai pro... Né? Ele não vai pra Inglaterra? Não, o segundo é no Smithsonian. Ah, então... Que porra que ele vai pra Washington, se eu não me engano. É, o Smithsonian é em Washington. Sim. É, em Washington. Cara, que tem a Amy Adams nesse filme, né? Ela é o par romântico dele nesse filme. Caralho, a Amy Adams se mete a fazer um monte de filme merda, né? Tipo, muito, Uma Noite no Museu 2, Homem de Aço. Porra! Sabe que filme eu vi com ela? Muito bom, recomendo. Olhos Grandes, hein? Tim Burton, por sinal, né? É do Tim Burton. Pergunta, tem Johnny Depp? É, se tiver, eu não. Não tem. Então deve ser boa mesmo, pô. É o Christopher Waltz e ela, né? Se não me engano. É. Porra, interessante. Olha aí. É baseado em fatos reais. Cara, quer ver um filme também que não deveria ter continuação? Não, peraí, quatro filmes que eu pensei aqui, olha só. Fala um erro. Star Wars 7. Não, aí entra na mesma questão do Indiana Jones, pô. Se for falar que Star Wars, até Star Wars episódio 1, 2 e 3, porra. Não, até que não, porque, tipo assim, fala um pouco de sentido, tá ligado? Não, pera aí, mas o 7 não, porque tem o filme no 1, 2 e 3, ele fecha a história, cara. Cara, não tinha história a ser fechada, cara, isso foi coisa do Jorge Lucas, sabe? Ele viu que ele tava... cara, mas ainda tá naquele universo, cara, tá ligado? Se você tem uma mente aberta, você vai agora o 7, cara. Ela se filha de não sei quem, é pra porra, maluco. Não, porra, o 7, pelo menos até o momento, ele se agarra muito bem ao que você tá falando do 1, 2 e 3, óbvio. Ele não é desnecessário. O que vai provar se foi desnecessário ou não é o episódio 8, pelo que eu tô vendo, tá vindo mais de chorume foda. Cara. Eu acho que ele vai ser. Só um minuto. Sabe o que vai acontecer? Se todo mundo achou o episódio 7 para com o episódio 4. O episódio 8 vai estar para com o episódio 5, porque já falaram que tem todo um clima de o Império contra-ataca, né? Então, esse... Pô, aí eu já acho cagada, hein? Todo mundo falando lá. O 7 é o remake do 4. O 7 é o remake do 4. É, praticamente. Sim, tem algumas coisas, mas eu ainda consigo gostar do filme, cara. Eu não acho que é ofensivo ele ter coisas iguais ao filme original. Querendo ou não, ele tem que tirar a mancha do episódio 1, 2 e 3, cara. Porra, que pariu. Mas, Brinho, qual outro filme que tu ia falar, Albino? É, caralho, como é encher Robert De Niro, qual é o nome? Entrando numa fria? Aquele lá, Entrando numa fria. Cara, o 1 e o 2 são bons. O primeiro é legal, velho. O 2 também. O segundo é muito bom. O terceiro é uma bosta. O primeiro é legal, velho. Eu consigo te falar, o primeiro é mais o 2 do que o 1, cara. Calma aí, é o que? O sinal. O segundo não, cara. Walter? Oi. O que tu disse? Não, eu tava dizendo que o segundo não é legal. O primeiro é foda. Que aí isso, as continuações são muito ruins, cara. Eu acho dois não, muito cara, bom, cara. Eu não gosto do terceiro. Também, cara. Não, eu só, cara. Só o primeiro salvo. Só o primeiro salvo. Sei lá, eu gosto do segundo. Eu gosto muito do segundo. Porque eu também. Ele sai daquele negócio ali. Eu acho, o primeiro é muito bom, mas eu acho o filme muito escuro. Que ele se passa no inverno. Aí fica muito naquele negócio dentro da casa. O dois, porra, tem o... Esqueci o nome dele agora. O Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, que é a Barbra. É engraçado. Barbra Streisand. Barbra Streisand. É, o Dustin Hoffman fazendo capoeira, meu Deus. Porra, é engraçado pra caralho. É engraçado, cara. Olha, eu sei xingar capoeira, hein, que eu não sei o que é lá. Aí, cara, meu sonho de infância era ver o Robert De Niro, Dustin Hoffman e o Al Pacino no mesmo filme. Quem diria que eu iria ver ou num filme do Ben Stiller... ou num filme da Adam Sandler, né? Não, não, cara. Porra, o cara vai dizer... Terminei. Ah, não, cara, o único que eu vou dizer que eu acho que o que vale do dois é porque no primeiro, quem passa por situações desconfortáveis é o Ben Stiller. O segundo é meio que a vingança, né, cara? Quem tá desconfortável dessa vez é o Robert De Niro, né, cara? Porque, tipo, ele tá num ambiente estranho pra ele, assim como o Ben Stiller tava num ambiente estranho pra ele no primeiro. Por isso que eu ainda acho o segundo filme válido. Eu não vou deixar passar aqui o Walter falou do Ben Stiller. Filme que não deveria ter continuação. Gente Grande 2. Porra, pode ser. O primeiro é bom. Eu gosto do primeiro, cara. Eu acho que é muito mais do que um filme que não deveria ter continuação. Acho que é uma carreira que não deveria ter continuação. Ele trouxe o Waterboy pra gente. Gente, pra quem vocês dão dinheiro pra Adam Sandler? Olha só, o maluco do golfe, Billy Madison, o herdeiro trapalhação do caralho. Não, cara. Porra, Little Nick, caralho. Foi Little Nick, tem o Ozzy Osbourne lá nessa porra desse filme. Porra, pode escrever, cara. Pode escrever, é muito foda, muito foda. Little Nick é muito merda, velho. Não, caralho, volta, não fala isso. O Little Nick é uma continuação. Aí, outro filme que eu consigo pensar aqui, Vovozona. Cara, Vovozona não devia ter sido feito, cara. Isso, porra, essa é aquela coisa. Mas maluco, o terceiro, eu olhei a capa daqui e falei assim, não dá. O segundo já foi a merda, o terceiro não queria passar. Cara, você sabe que eu fico espantado? Tava outro dia passando o segundo na TV, tipo, nesse filme ele tem aquela Chloe Moretz, tem aquela Cat Dennings, eu acho, tem lá aquela série na Warner. Sim. Cara, tipo, tem uma porrada de ator. Isso, tem uma porrada de ator que tava novinho ainda nesse filme, que depois veio aparecer na TV ou no último filme, cara. Eu fico muito horrorizado quando eu vi que. É porque, pô, o primeiro fez sucesso, né, cara? Aí nem meu vaca ia puxar pro segundo e vai, e foi merda. O terceiro, meu amigo. Eu fico meio puto que, cara, o... Morgan Freeman, quase que foi o nome errado. Martin Lawrence, aí, cara. Ele não é um comediante ruim, cara. Ele tem um filme com, acho que com o Tim Robbins, que é maneiro pra caralho. Eu não sei se é ele, só que... Pô, cara, ele tem aquele que também, ó, Tirem Apuros, que é maneiro pra caramba. Ele, com o Luke Wilson? Isso, exatamente. Um tira meio suspeito. Não, tira muito suspeito, eu acho. Muito suspeito, né? Acho que é super suspeito, hein? Não, é muito suspeito. Caralho. Não, tu quer ver um filme que não deveria ter também sequência, cara? É o Professor Aloprado. Caralho, pode ser. Ele já é o remake. É. O Jerry Lewis. Exatamente. E fizeram o Jerry Lewis. Pô, agora você falou. Fala. Fala que não ia falar nada, não. Não, cara, que vocês falando, eu tô aqui pensando aqui, Deus lá, só porque voltou com o Jack Chan na minha cabeça. Opa, eita, filme aqui, caiu um negócio aqui, É, um filme que até o Walter comentou hoje numa conversa que a gente tava tendo no WhatsApp, cara, que é o Bateu ou Correr, cara, do Jack Chan, né, cara? Bastava um filme. Pô, é um filme muito foda, altas referências. Termina fechado. Termina fechado, cara. Você descobre lá com o Owen Wilson, o White Earth. Porra, é muito foda. E do nada alguém inventa de ter um segundo filme dessa merda. Na Inglaterra. Arthur Conan Doyle. É, caralho, bicho, que merda. E o que quer lá no final sendo o Charlie Chaplin, né? Pô, aquele moleque é o que é esse, cara. É o Aaron Johnson, cara. Caralho. Que falar, que se não tivesse muito que falar que tava no Godzilla, eu não reconheceria. Cara, eu também não reconheceria ele. O Charlie Chaplin. O moleque é magrelo. Aí no Godzilla, o moleque tá todo parrudo, sabe? Cara, Charlie Chaplin e Sherlock Holmes. Cara, ele forçou muito no mesmo período histórico. E detalhe, o Jack Estripador também, né? No mesmo período histórico. Sim, a irmã do Jack Chan que mata ele, né? Joga ele no rio. Puta merda, nossa, né, cara? Saiu um filme, mas com certeza ninguém viu, e eu gosto muito do primeiro filme, e ele tem uma continuação, que é o 9 Semanas e Meia de Amor. Comi que errou também. E eu tenho. Caralho, os dois. Nossa senhora, bigode. Quem já foi por aqui, cara? Você compra filme. Você quer comprar continuação. Agora, quer ver um filme que deveria ter uma continuação e não tem? Extermínio 2, cara. O 1 é bom pra caralho. Bom pra caralho. O 2 é foda, não. Olha, eu acho que é bom. Eu tô com o bigode nessa aí, cara. Eu acho que é uma ideia. O 2 é bom. Você passa o mesmo problema de muito filme que a gente falou aqui. Ele tem uma ideia legal no primeiro e eles vão repetir a mesma ideia no segundo. Sim, porque olha só, calma aí. Ó, o primeiro, ele fecha ali bonitinho. Ó, o que eles fizeram? Eu gosto de como ele tem a ideia, tirando dos Simpsons, né? Ele chega e fala assim, cara, acabou. Eles estão ali na ilha, eles evacuaram a ilha e tem gente fora da ilha. Acabou. Você pensa o quê? Que aquilo aconteceu só na Inglaterra. Mas o 2 diz isso. O não, aí o 2 é o quê? A galera volta pra povoar a Inglaterra. Não, é, eu continuo a mesma merda. Do 2 foi o seguinte. Não, o que eu tiro do 2 foi o seguinte. É, mostra que por um erro idiota do cara, tudo voltou, tá ligado? Porque tinha acabado. Aí foi só o cara lá querendo pegar a mulher dele. Só que aí ele beija a mulher tava com vírus. E isso que eu achei foda. A mulher é imune o bagulho, tá ligado? Tinha uma cura com vírus. Ah, aí ele beija a mulher e a porra perde a noção, sabe? Acho que a única coisa que vale no filme é o início com aquela música pica. É. Que, porra, o primeiro filme é muito foda. Puta que pariu. Eu descobri o primeiro filme, cara, vendo de madrugada aí numas épocas de insônia. De madrugada. Ah, é a mesma coisa, cara, comigo. Né? Mesma coisa comigo. E caralho, aí eu aposto que o Bigode viu o filme e disse: caralho, é o filme do espantalho do Batman Begins. Vou abrir uma curiosidade que poucas pessoas sabem, tá? O Cillian Murphy, ele tá no primeiro filme do Tron, cara. Não o primeiro, né? O Tron, o legado, o segundo. É. Né? A Moneypenny tá no Charmin 1. Quem? A Moneypenny do 07. Sim, eu esqueci o nome dela agora. Caralho, calma aí. Que esses filhos da puta tão soltando só por causa dessa santa filha da puta. Eita, porra! Nossa senhora, Bigode! Bigode acena com a TV. Não, cara, na moral, papo sério, acordar às 5 horas da manhã com essa. A igreja de Nossa Senhora de Aparecida é atrás da minha casa. Aí imagina, você tá dormindo gostoso e começa... Michael Bay. Porra, é foda, né? Sim, a Moneypenny está no primeiro filme. Eu esqueci o nome dela, eu gosto dela como atriz, né? Muito boa. Caralho, começou. Mas esse aí, alguém lembra de mais algum filme aí que não deveria ter continuação? Robocop. Robocop? Porra, não, tem que concordar. Tem que concordar. Robocop, cara, só um, cara. Apesar que o segundo nem é o problema é o terceiro. Sim, não, o terceiro entregou na mão do Frank Miller, fodeu. Como disse o Walter, vem uns ninjas. É, cara, tem série de TV Robocop, porra. Sim, cara, tem muito filme dos anos 80, cara, que não precisava de continuação. Nunca eu acho que a galera vai querer me matar por eu falar Predador isso. 2. Predador 2 não tá de continuação. Não, Predador também, cara, mas o que eu ia dizer é o Rambo, cara. Porra, pra mim, Rambo 1 é um filme tão fechadinho, tão direito. Olha só, tem que discordar, cara. Porque, tipo assim, o Rambo 1, ele não é um filme de ação. Ele é um filme meio cabeça, de custo, sabe? Sobre soldados da guerra e tal. Rapidinho. Só complementar o que o Albino tá falando, a gente tem que lembrar de uma coisa. Que o Rambo 1, além dele ser um filme até legal e fechado, mas ele é baseado num livro, né? Que é muito mais denso até que o filme, né, que falam, né? E foi mudado o final, eu não tenho certeza. Foi mudado. Só que aí que tá a grande questão disso aí que vocês estão falando. Pô, o filme tem uma carga dramática. Pô, o filme é o segundo, quer saber, foda-se! Olha só, o segundo jogaram com o outro, senhor. Não, é isso que eu tô falando, cara. Matar todo mundo. É isso que eu tô falando. E o terceiro é o quê? O terceiro é a campanha política. Exato, você exatamente. Tem, porque, cara, de certo porque... modo, o segundo, já é, se você parar pra pensar. O segundo, ele ainda tem muito daquela paranoia do Vietnã. Tipo, o segundo é o retcon em Vietnã. Sim. Tá, porque eles perderam, entre aspas, lá, sabe? Aí tem gente amargurada e baita do filme. É o filme do Chuck Norris, é o Braddock. O Braddock é o meu filme maneiro, hein? Braddock é Força Delta. Tá ouvindo? Força Delta que começa no Rio de Janeiro, vem do carnaval. O cu do Albino tá ficando duro, só falando esse filme aí de tiro. Você sabe que a luta é contra comunista, né, cara? Aí tá. O que tá falando com os filmes? Assim, o terceiro filme do Rambo é, como o Bigode falou, é um programa político. Por quê? É pra mostrar que os soviéticos são maus e parará. É toda a questão do Afeganistão lá e tal. Aparece o Bin Laden, eles dando arma pro Bin Laden, falando assim, vocês são nossos amigos, destruam os comunistas. Eu tenho um print no celular, uma foto do celular da capa do Independent, da Inglaterra, mostrando o Bin Laden como herói, cara. Sim. Vou mostrar pra você, manda aí, cara, puta merda. Isso, mas aí que tá, tipo, beleza, descambou pra ação, propaganda política, blá blá blá, mas isso que eu falo, Pô, o primeiro filme, ele tem uma mensagem, ele tem toda uma parada e tal. É um cuide dos veteranos foda. De guerra. É. Não, mas é um filme muito foda. Cara, pra você não, simplesmente é um filme não foda. Excluir, você não excluir as pessoas. Pô, o cara não fez nada, o cara era tratado como um leproso, mano. É a merda. Aí que tá, cara. Eu meio que tava conversando com o conhecido meu que é veterano do Vietnã. Ele falou que quando ele voltou. Caralho, como é que é o cara? Calma aí, você conhece o veterano do Vietnã? Continuando, o currículo dele, ele ia pro mesmo pilha de currículo de criminoso, sabe? Que saiu na prisão, sabe? Foi foda, mano. Pera aí, esse cara é gringo? É. Caraca. Aí, ó, Albino aí, ó, Albino, a gente descobrindo que o Albino quer fazer é o Vietnã no Brasil, né? Lá, tudo bem. Como assim, porra? Não, sacanagem. Caraca. É, o Walter caiu, né? Sim. Alguém chama ele aí no WhatsApp. O Walter não vai ter continuação depois disso. Né? Eu vou puxar mais um também aqui que. Cara, se você não tem, eu tenho um, cara. Ah, tá bom, calma aí, eu tenho. Eu tenho porque, pelo que você falou, me fez lembrar desse filme. Se eu fosse você dois. Caralho! Não devia nem ter o primeiro, não só isso, também aquele do Leandro Hasson do. Nossa. Do... Ai, até que meu a sorte Deus, me separe. Caralho, bicho, porra! Esse filme é foda, que eu tenho história com o segundo, que eu falei, tipo, cara, aquele negócio da galera do trabalho pro cinema, aí tava esse filme cartando. Galera, não vamos ver esse filme, porque esse filme é uma merda, sei lá, vamos numa pizzaria, vamos comer um churrascão, vamos fazer qualquer merda, menos esse. Não! Vamos ver, cara, vai ser bom, vai ser do caralho, final do filme, todo mundo arrependido. É, eu falei isso, cara da puta. Tá isso, me escuta, caralho. Caraca, esses filmes são muito ruins, cara. É muito ruim. Sério, é aquilo que todo mundo reclama. A Rede Globo fazendo um programa de TV pro cinema. Posso só. Porra, o Velho 20 Bolos também, tá ligado? Minha mãe é uma peça. Não, minha mãe é uma peça. Vai ter o 2? Já teve. Acho que já teve. Não, teve não. Terminou, posso só falar uma coisa pra vocês aqui, abrindo um parênteses? Não sei se você. Um parente. É, eu não lembro se vocês lembram que eu falei de um filme chamado Cine Hollywood, lá no filme nordestino. Ah, vai ter o 2. Não vai ter o 2. Vai ser um filme do mesmo diretor, né? Só que aí agora a Globo meteu o bedelho no filme. Vocês têm que ver o trailer do filme, como é que começa. Globo, Telecine, sua mãe, seu pai, mano, uma porrada de gente. Caralho, isso aí foi uma parada que quando eu fui ver o Topa de 22, eu falei com o amigo meu. Maluco, é coisa de 5 minutos de patrocínio. É quem tá financiando, né, cara? É, mas eu falei isso pra vocês. Cara, a Globo não financiou o primeiro, né? Aí viu que deu dinheiro, falou, puta que pariu, vamos financiar esse segundo aí, né? Mas eu queria propor uma coisa pra vocês aqui, ver se vocês topam que eu tive a ideia aqui na cabeça. Filmes que não tiveram continuação, mas se Hollywood tentasse fazer, que merda sairia? Querem arriscar cara, aí? Porra, que se vai Hollywood... Olha só, um que eu pensei aqui. Isso na época. Pode ser na época que o filme foi lançado, um tempo depois. Imagina uma continuação do Clube dos Cinco, cara. Nossa senhora. Vai ter, porra. Power Rangers. Aí, cara. Porra, já continuou. É, cara, que desse tipo que não deveria que ser Hollywood. Cara, o negócio que de volta pro futuro é remake, né? Seria fazer um remake. É, seria uma continuação mesmo. Tipo assim, que Hollywood ainda não fez... Mas só pra abrir um parênteses aí, a gente voltar pra depois outros filmes aí. Né? Cara, então vou pegar um, cara. Aproveitar que o Stallone vira e mexe, tá querendo mexer aí no filme do MCD. Cara, o Demolition Man, o Demolidor, cara. Esse filme ele não precisa. Cara, esse filme é muito maneiro, mas. Tá muito foda, mas não precisa de uma continuação, não precisa de um remake, não precisa de nada, cara. Esse filme é muito foda. Eu acho que era um que ia dar muita merda se alguém mexesse, cara. Tu tem algum aí, Albino? Cara, eu acho que só o Extermínio 2, né? Que eu acho que ele merece outra continuação, mas... Não, é só ele. Não, mas cara, ele pegar fazer... tem continuação... Então, eu acho que ele ia fazer pra fechar, né? Mas se fizesse, cara... Albino, não, mas não ele já tem uma não, continuação. Não consigo pensar em nenhum. Acabou? Sério? De boa. Sério. Mas aí, alguém tem mais alguma continuação aí que... Que não deveria acontecer, quer dizer, que aconteceu e não deveria ter acontecido. O que vocês acham aí? Cara, então já que você tinha puxado aquela lá do Indiana Jones, então vou entrar nessa vibe logo, então atirando pra cima e gritando foda-se. Cara, depois do Exterminador do Futuro 2, tudo que veio depois, cara. Porra, pode crer. Exterminador do Futuro e dois e fim. Acabou. Não, você tem um três. O do Christian Bale lá, que eu nem lembro o nome. É o Origins, né? Revolution, Genesis, alguma coisa assim. É. Genesis é o último de agora, cara, que é uma merda. É tipo a merda. É um cagalhão, cara. É um cara muito ruim, cara. Aí o Walter voltou. Walter? Oi. Vai aparecer o rosto dele sexy? Não. Ah. Não apareceu. Algum filme aí na sua cabeça que não deveria ter continuação? ET, o extraterrestre, que o Steven Spielberg disse que a continuação ia ser um filme de terror. Nossa senhora, parecido. Caralho, mano. Caralho, mano. Que o Spielberg tá fumando, né, cara? Aí, sabe um filme que não deveria ter tido continuação e teve? Qual? A Bíblia com o Novo Testamento. Caralho, a Record foi a continuação dos 10 mandamentos da novela, filme, sei lá. A Bíblia toda é uma continuação, né, Albino? Porra. De um filme, Salomé, só tem putaria. Cara, o Walter tá falando com a webcam aberta. Aparece uma... Parece aquelas cenas do filme, tipo assim, que aparece um mestre secreto, ninguém pode saber quem ele é. Reuni vocês aqui hoje para jogar o jogo. Aí, Keno, por que tu não falou do Mortal Kombat, você que odeia ele? Caralho, verdade. Puta, cara, Mortal Kombat eu gosto do primeiro, a gente já comentou dele. Sim, o primeiro filme é muito bom. Cara, agora o segundo, puta que pariu, cara, o segundo é desastroso, cara, aqueles efeitos 3D mal feitos pra caralho, porra, cara, o final desse filme chega a ser ridículo, cara, de tão forçado. Tu quer ver um filme que não deveria ter tido continuação e teve? Foi o Jurassic Park, cara, porque assim, eu só gosto assim, do 1 e do 3, cara, mas o 2 é tão bosta pra mim, que puta que pariu. Não, o Jurassic Park, ele teve o 2 e 3 e teve esse último agora, também que dizem que é a continuação. Que eles estão tratando como se fosse um outro filme, né, tipo assim, é dentro daquela franquia, não, que eles estão falando assim, vai ter agora, Jurassic Park, como é que é o nome do filme? Jurassic World. Jurassic World, né? Aí vai ser Jurassic World 2, é isso que eu tô falando, Cara, não devia ter continuação. Aí, como eu tava falando, estão tratando esse Jurassic World como se fosse uma outra franquia. Tá entendendo? Mas não, meu irmão. Não, meu irmão. Olha só. Eles falam que é o primeiro parque existiu. Eles até ignoram o 2 e o 3. É, tanto que, porra. Eles só falam do primeiro. Não, amor, olha só. Tem os três primeiros Jurassic Park. Sim. Jurassic Park. É o mesmo mundo, só que eles estão tratando como, pra mim, como se fosse franquia, porque eles vão chamar de Jurassic World 2. Eu sei que é uma continuação daqueles filmes ali, teoricamente. Que vai ser uma versão sombria e realista. Com Chris Pratt? Difícil. Assinado por Jonathan Nolan e Christopher Nolan. Porra, tá aí, cara. Saiu agora recentemente uma notícia dizendo que eles querem fazer uma coisa mais sombria no segundo filme. Se fizer isso, vai ficar uma merda. A grande questão do Jurassic World ter feito sucesso é que ele é pastelão, né, cara? Ele é divertido, né? Cara, eu não consegui ver esse filme ainda, mas a atriz é muito gracinha, a filha lá do Ron Howard, sei lá o nome dele. Bryce Dallas Howard. Aí, Walter. Bryce Dallas. Ela tá no Black Mirror, o Walter. Eu tô sabendo. Eu vi o trailer, pô. Eita, Lili. A primeira Gwen Stacy. A primeira Gwen Stacy, né? E ela é gracinha também no filme. Tá aí, o filme que não deveria ter continuação foi o Homem-Aranha 3, né? Cara, o 2 já tinha encerrado muito bem, cara. Aí, voltando pro Homem-Aranha, o Homem-Aranha Remake não deveria ter tido 2, né? Homem-Aranha, cara! Não deveria ter tido 1, né, cara? Que tudo é muito merda. Filme que não deveria ter continuação, os filmes do Batman. Qual deles? Não, Os do Schumacher? Os que vieram depois do Tim Burton. É, os do Schumacher, pô. É, os do Schumacher, Cara, sabe que eu fico de cara com isso? Garotos Perdidos. Zona Mortal, né? Linha Mortal, né? Qual é esse Linha Mortal? Um Dia de Fúria. É tudo com a Julia Schumacher, cara. Ah, tá. Eu pensei que você ia falar com o Dia de Fúria e tem continuação. Não, como é que pode? O cara me faz aquelas duas merdas do Batman e o cara tem uns filmes bons, cara. Aí é que tá, Bigode. Eu já ouvi, não sei quem que me falou dessa história agora, que eu já ouvi dizer que Ele até tinha uma ideia de fazer algo próximo do Tim Burton e falaram que não, que ele tinha que fazer algo família. Aí não, ele... eu não sei qual foi o podcast que eu vi, que um cara na época tinha 15, 16 anos, aí ele disse, putz, eu tava muito animado porque falaram que o diretor ia ser o Joel Schumacher, o mesmo diretor de Um Dia de Fúria. Aí de repente chamaram o Val Kilmer, que era do The Doors, cara, que puta, ele tinha mandado bem pra caralho no The Doors. Aí depois chamaram o Tommy Lee Jones, caralho, esse filme vai ser o melhor do mundo. Aí de repente começaram a dizer, vai ter Jim Carrey, vai ter Chris O'Donnell, e o filme vai ser pastelão. Tu lembra como é que aí, o Chris puta, O'Donnell mano. Ganhou a vaga de Robin, né? Não, opa, quanto é? Os Três Mosqueteiros. Não, sabe como é que foi que ele ganhou? Ficou entre ele e o Leonardo DiCaprio. Reza a lenda que pra decidir, os fãs tinham que saber quem ganharia numa briga. E votaram, obviamente, no Chris O'Donnell, que ele bateria no Leonardo DiCaprio. Cara, a única rivalidade que eu sei do Leonardo DiCaprio é com o Christian Bale, né? Que o Christian Bale perdeu todos os papéis da vida dele pro Leonardo DiCaprio. Exceto o psicopata americano que voltaram atrás com o Christian Bale, né? Que era do Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio desistiu do papel e o Christian Bale ficou acabado. O cara é tipo... Como? O Mark Wahlberg, né, cara? Mark Wahlberg e o... É igual também, sabe quem? O Homem de Aço aí, o cara de cu. Eu esqueci o nome dele. O Henry Cavill. Ele perdeu o papel de James Bond porque ele era muito novo no Cassino Royale. Aí começou a parada dele. Ele ia fazer o Harry Potter pra ser aquele Cedrico, o vampirinho lá, ganhou. Aí ele participou, ele tentou ser o vampiro, o vampirinho ganhou. É. Aí acho que teve mais uma parada também que ele fez e o vampirinho ganhou de novo. Caralho, e o pior é que o Robert Pattinson é ruim pra caralho. Cara, ele é bem melhor. Bicho, não, mano. Eu acho que ele poderia também ser um bom 007. Ele tem perfil 007. Fica aí a dica, né? Tá dando a entender que o Daniel Craig vai continuar como 007, né? Sim. Adeus, Idris. Depois dele falar pra caralho, reclamar pra cacete. Cara, ofereceram rios de dinheiro pro cara. Deve ter chegado assim no extremo. Pra, ó, vamos te dar o mundo, tá bom? Você, tá bom, vou fazer essa. Cara, mas ninguém mais fala o Daniel Craig, cara. Agora não tem, cara. Aí eu digo pra vocês. Apesar que, se você parar pra pensar no primeiro filme, acho que ninguém nunca imaginaria que ele seria um 07 tão bom. Né? Não. Se você pega na época, mudando totalmente de assunto, se você pega na época que escolheram ele como 007 e vê os extras do DVD e você acompanha a história, que o que acontece aí, abrindo realmente um parêntese, quando você vai escolher o novo 007... Fala, Walter. Pra mim, Daniel Craig como 007 é compatível com Michael Keaton de Batman, velho. Não dá. Que isso, mas aí voltando. O Christian é que o Michael Keaton é o melhor Batman. Cara. Não, cara, porque tipo assim, quem é Daniel Craig antes da porra do... Ele tinha feito um filme muito bom, chamado, que eu tenho aqui, Nem Tudo É o Que Parece, se eu não estiver enganado, é o nome do filme. Ele tinha feito uma ponta no filme do Tomb Raider, da Angelina. E ele tinha feito o filme do Indiana Jones, pra quem não sabe, tá? Ou ele apareceu na série, ou ele fez aqueles telefilmes que era o jovem Indiana Jones. Ah, tá sério. Ele fez um filme de idade média com a Kate Winslet, que se chama, se não me engano, Ponte de Gibraltar, né? Que é de 93, 94, que o vilão do filme é o vilão do True Lies, né? Só isso. Caralho. Calma aí. Mas rapidinho, é aquele grande lance. Tem toda uma expectativa pra quem vai ser 007. Aí escolhem um cara baixinho, troncudo e louro. A galera caiu em cima, cara. Só que ninguém esperava que o Cassino Royale fosse. Peraí. Ele tá no Star Wars? Tá, ele foi um Stormtrooper lá que... Que a Rey limpando a tia lá, Caralho, velho. Ele só vê a voz, não é ele mesmo em cena. Não é ele na roupa, não falava que era ele na roupa. Acho que se fosse ele na roupa, estaria nos extras. Não, cara, disse que ele não foi creditado nessa porra. Não, mas esse é o grande lance. Ele fez Monique, mano, olha só. Ele fez Monique. Não é à toa, o que acontece aí? Também rola a lenda que pra ele aceitar o papel do 007, ele ligou, eu acho, pro Steven Spielberg e perguntou, você vai continuar me chamando pra fazer outro filme seu? Não é à toa que, se vocês verem, ele faz a voz do vilão do Tintin, cara. Que não foi pra frente mais depois. Tintin, precisa? Não, era só isso. Momento curiosidade acabou. Acabou, né? Vida e obra de Daniel Craig. Vida e obra de Daniel Craig. Aqui no Wikicast. O segundo britânico predileto do bigode, logo depois de Idris Elba. Não. Você tá enganado. Meu primeiro britânico é o Christopher Nolan, esqueceu? Não. Nossa, esquece Nolan, bigode. Bigode, Nolan já tá datado. Aí, olha só, eu acho que no dia que o bigode não se tá. Gente, Christopher Nolan num podcast, meu amigo. Eu já faço de sacanagem. Gente, o Nolan vai dirigir um filme de Segunda Guerra em que o protagonista do filme vai ser o cantor do One Direction. O quão merda isso é? Não. Caralho, o cara tá forçando. O trailer era bom, tá? Tomando cu, bigode? Não, vem com essa não, cara. Cantor do One Direction que vai ser o protagonista do filme, cara. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Acho que o Nolan, ele aceitou o desafio de jogar a carreira dele pela janela, né? Só se foi, cara. Já é o Batman, já é o Interestelar, agora é esse. Olha só, vai ter o Tom Hardy, o Cinder Murphy. Ele acordou e disse, cara, eu quero ser o My Night Shyamalan. Será que tem como? Não, assim, esse filme vai ter o Tom Hardy, Cinder Murphy, Kenneth Branagh, James Darcy? O único Darcy que eu conheço é o do Razão e Sensibilidade, senhor Darcy. Cara, elenco não quer dizer porra nenhuma, tá aí o Esquadrão Suicida. Não, tá aí o que o Walter acabou de falar sobre o Batman. Aí, escuta aí. Vamos. Cara, eu não sei quem, não. Vamos ver. Apesar que tem um Super Mundial, cara, tem um que tô saindo com o Girafa. Parece ser merda, mas tudo bem. Vamos lá, um filme que não mata ninguém, que é o único soldado que não leva arma. Ele é o MacGyver da Segunda Guerra Mundial. É o tipo de gente que você não gosta, né, Alvino? O cara que não mata a guerra e não mata ninguém. Olha só, cara. Tudo bem que eu vi que o cara era maluco que salvou não sei quem, mas como é que pode? O filho da puta, ele se inscreve, vai pra guerra. Aí quando chega lá, assim, nossa, eu não vou aportar arma não porque eu vou matar ninguém que acha isso errado. Caralho! Se o Albino tivesse arma, isso não aconteceria. Albino deve ter odiado o Capitão América. Por que essa filha da puta tá com escudo no meio da Segunda Guerra, porra? Fala, volta. Ele deve olhar pro Mahatma Gandhi. O Albino deve olhar pro Mahatma Gandhi, o Martin Luther King, com ar de incompreensão, cara. Como é que esses filhos da puta declaram guerra e vencem ainda? Puta que pariu! Sabe que fui eu, né, que deu meu piti, porque não, porque vai ter revolução. Fui eu, né, mano? Tudo bem. Hã? Deixa quieto. Do que ele tá falando? Eu não faço ideia. Agora eu perdi, mano. Tomar no seu cu, rapaz. Acaba o podcast, eu acho de tempo demais. Vamos lá. A gente chegou à conclusão aí que esses filmes não deveriam ter continuação, mas infelizmente tiveram, né? Vamos finalizar aí com alguma coisa especial aí, né? Filmes que... Cada um fala um. Um filme que existe, teve continuação e foi bom. Começando pelo Volta ao Supermercado. Ah, Império Contra-Ataca, Star Wars. Albino Barulhinho. Extermínio. Ele é do Contra, né? Esse filho da puta é do Contra. Ele vai assistir. Esse filme bosta. Tá bom, vamos lá. Só tem um ator que presta lá, né? O Robert Carlyle. Eu acho que é esse. É um puta ator. É um puta ator e tá fazendo aquela série bosta do Once Upon a Time. Cara. Transporte em 2 tá vindo aí pra acabar com isso, tomara. Pode crer, mano. Pode crer, tomara que seja. Outro filme que é bem provável que seja merda. Cara, eu não sei não, hein. Pelo menos tá com o mesmo elenco, o mesmo diretor, né? É uma continuação do livro, mas foda-se. Sapo mais pulador. Pra honrar a alma do Jack Chan, que hoje, sei lá, foi bem que execrada, tipo A Hora do Rush, cara. Pô, eu gosto muito desse filme, foda-se quem acha o contrário. Não, tu gosta do primeiro e do segundo, é isso que você tá falando, né? Não, eu gosto do terceiro também, pô. Acho que o terceiro foda. Então eu acabei de falar, filmes que tiveram continuação e foram bons, né? Era isso que era pra falar. Vou falar o meu. Eu sempre dou as ideias, mas eu nunca lembro de. Ah, só falar mais um filme aqui que não deveria ter continuação, tá? Que eu olhei pra ele aqui agora e lembrei. Piratas do Caribe e Sherlock Holmes do. Pô, Piratas do Caribe tem mais uma continuação, isso é pior. Por isso que eu lembrei dele agora. Cara, um filme que foi bom e teve continuação. Porque eu sempre dou as ideias, nunca me vem nada na cabeça. É. Como é que você sugere, porra? É, eu não sei, não sei. Acredito que tu não é o Cavaleiro das Trevas. Não, eu não vou falar, porque seria muito clichê. Eu gosto, mas tem filmes que tem continuação que eu acho bem melhor. Ah, não sei. Vou falar o Batman Cavaleiro das Trevas mesmo, foda-se. É que eu tô olhando pros meus filmes aqui. Mas, cara, como assim? É, pra continuar com a lenda. Ah, cara, na moral, Batman Cavaleiro das Trevas é muito foda. Puta que pariu. Eu sou tipo John Carter, mas pro Nolan. Beijo, John Carter. Mas é isso aí. Né? Esse foi o Wikicast sobre filmes que não deveriam ter continuações, um pouco de Jack Chan, vida e obra do Daniel Craig. Espero que o Walter ponha ali aquele cheque legal. Né? Eu sou o Bigode do Comissário, nós tivemos na mesa o Homem das Armas, Albino Moreninho. Nosso limite é seu. Fala alguma coisa em inglês pra eu falar. Isso, obrigado. Fala. Isso não é francês, não inglês. Não, fala alguma coisa no estrangeiro. Bom dia, boa noite. Aí como é que eu falo open English? Porra, fala em inglês. Não fala, porra. Não, fala em inglês, francês e alemão, vai. Caralho, alemão. Guten Tag, good afternoon, bom noite. Nossa. Inglês para iniciantes. Ô, mano, caralho, meu gosto só tá falando meu bico. Ah, vai, aproveita. O sapo mais pulador, o Kenô. É isso aí, galera. Esse podcast vai ter continuação. Muito bom. Ele não fez a piada no início, mas fez a piada no fim. Estamos com ele, o gostosinho comunista. Ai, meu cu fica doco, delícia. Walter Supermercado. Quero informar a todos que além do leitão e do sorvete, acabo de comer um sanduíche de leitão. Abraços. Olha aí, ele comendo o leitão. Delícia. E eu, o seu host, o Bigode, que tá com um podcast atrasado e agora vai estar adiantado pra caralho, né? Um beijo, um abraço e tchau. Mas olha o punheteiro, mano. Beleza, né? O Alzheimer não atacou. Vamos para a hora dos recadinhos e eu pensarei numa música muito especial. Só falar para vocês aí, se ninguém percebeu, o podcast que vai sair esse sábado, o podcast que é o sábado passado, né, que saiu atrasado, eu peço desculpas, né, vai vir com uma trilha sonora muito especial. Eu botei uma música, músicas infantis e evangélicas. Reparem. Né? Fiz uma puta edição, Michael Bay. É o que? Volta e repete. Isso vai dar uma, falhou isso vai dar uma cadeia. Vai dar porra, não. No máximo um processo pra tirar a trilha sonora. Né? Pra quem não sabe, lembra, né? Eu fiz aquela edição Zack Snyder como eu prometi, né? Não ficou lá grandes coisas, não. Mas tá o modelo Zack Snyder, né? Lembrando aí pra vocês, né? Que o Wikicast tá com uma parceria aí com a revistaria GG, né, 2000. De novo, eu falei errado, com certeza. Não é GG a revistaria, cara? É, GG 2000 revistaria. A revistaria que tá com você no Facebook. Vai estar lá o linkzinho no blog, tá bom? Você acessa lá o GG 2000 revistaria, onde tem todas as atualizações das revistas que estão chegando na banca. No conteúdo nerd, no conteúdo dona de casa, no conteúdo gamer, no conteúdo youtuber, no conteúdo que vocês quiserem. Mas o GG tá sempre atualizado. Mas agora, presta atenção. Nessa minha fala que não foi super ensaiada e super falsa, eu gostaria de fazer uma pergunta. Manda lá, Walter. Como eu sei que vai ter novos lançamentos na revistaria GG hoje? É muito fácil, Walter. Você curte lá a revistaria do GG 2000 Revistaria e recebe. Curte lá e você vai receber sempre as atualizações de todas as revistas que estão chegando lá. E o que acontece? Você que mora no Belém do Pará, vai pelo menos saber as revistinhas que vão chegar depois de 3 semanas de atraso aí. É muito simples. GG 2000 Revistaria, a revistaria atualizada no Facebook e na vida real. Vamos para os recadinhos, galera. É isso aí, vamos começar com os recadinhos aí, com essa interpretação do caralho, dando zoom aí no áudio do Walter, mas foi do caralho. Eu gosto desse negócio no improviso. Keno, tem algum recadinho? Porra, tem sim, Bigode. Primeiramente, ouçam lá o meu podcast paralelo, qual eu participo lá, o Rotocast, com um cast exclusivamente sobre animes. Coisas que, segundo o Walter, não são de Deus. Então tá lá, cara. A gente deve botar o link aí, a gente não tem o link próprio. Mas quase sempre eu tô compartilhando ele lá no meu Twitter quando tá rolando. A gente faz um hangout e depois deixa lá o podcast disponível pra vocês ouvirem a qualquer momento. Também me sigam logicamente no Twitter, o Keno_00, que é onde eu posto vídeos, falo besteira, aviso quando o podcast tá saindo. E se você quiser bater um papo também, é só chegar e acesse o nosso blog, wikicastbr.blogspot.com.br, que é onde está esse podcast, os endereços das outras coisas todas que a gente tem lá. E você pode também deixar seu comentário. Só esse meu recado aí, galera. Volta ao supermercado. Bem, me sigam no Twitter, @WSupermercado, me procurando diretamente como Walter Cassinão, marca registrada. Mano, na moral, eu adoro esses subtítulos que o Walter cria pro Twitter dele, cara. Puta que pariu. A cada semana, a cada meme é um nome diferente, gente. Então, onde eu passo o dia todo admirando a Priscila e o Uchi, falando sobre o Dinho Copa. É claro, me lembrando do grande clássico da internet. O dia em que Cassino foi pro sabadaço. Abraço, pessoal. Ah, ela foi do Racional, hein? Quem garou? E você, o Albino, algum recadinho, meu amor? Me siga no Twitter, @MorenoAlbino. Isso aí, calma aí. Nossa, comunistas, não votem mais na Dilma, no PT, no pessoal. É, porque. Albino é fechado com Freixo, né? Vamos lá. Agora que a Dilma saiu, que as coisas. Saiu uma cartefela puta, mas tudo bem. Rapidaço. O Albino deve ter aqueles adesivos do tipo, eu sou reaça, tô fechado com Freixo, né? Caralho, existe isso. Então olha o interesse de comprar, né? Não sei, isso é pouco. Albino. Fechado com Freixo. Eu sou do PSDB, sou fechado. Tem um monte de merda, cara. Nossa senhora, parece. É isso aí, eu sou o Bigode do Começar, o seu host desse podcast maravilhoso, né? Me sigam lá no Twitter, @BigodeDoComissa, sigam lá o Wikicast, no W_Cast, foda-se o caralho, 4, vocês acham a gente lá, né? Vai lá no Blogspot, comente, se você fizer comentários idiotas vai ser bloqueado, aqui não é a casa da mãe Joana, já fica a dica. Olha o aviso. Já deixei o aviso aí, porque eu não bloqueei, vou ser bem sincero. Só excluí o recado. Eu falei pra bloquear. Eu não bloqueei. Se tiver o próximo, eu sou uma pessoa justa. Eu não sou tão tirano assim. Se acontecer de novo. Se acontecer de novo, vai ser a guilhotinada da Revolução Francesa. Ele não deixa de falar, não, porra, é o evento mais pica desse mundo, depois da Revolução Russa, e depois da Segunda Guerra Mundial, e depois do meu nascimento. Caralho, que escroto. E depois do nascimento do Nolan também, né? Depois do nascimento do Nolan, porra. Mas é isso aí, curta a gente aí. Gostaria de agradecer a todos que sempre. Eita, tava com saudade disso aí. Gostaria de agradecer a todos que sempre participam aí do. Escutando o Wikicast, dando feedback, ou caralho, 4. Mandar um beijo aí pro. Cara, faz tempo que eu não faço aquela lista das pessoas que já participaram, não vou fazer hoje. A lista já tá gigante já. A lista tá gigante já. Mas é isso aí. Um beijo, um abraço e votem Freixo no Rio de Janeiro, por favor. Tchau.